Чего? Thank you. Thank you. Thank you. É uma contribuição que não acaba. Isto não é uma obrigatoriedade. Tudo bem. Sem stress. Espera lá, deixa-me ir ao as três internacionais e tudo, não é? Também se tem mãozinha do pau branco, não é? O gajo é muito influente, consegue trazer. Sim, sim. O gajo conhece a malta de Hollywood, de francês, então. O gajo está na maior, neste bem. Quer dizer, amanhã não está, teve que montar a cena de uma forma. Ah, pois. Sim, mas... Pá, isto cá... Não interessa muito. Não dão valor. Não, mas foi não pagam porque há aquela ideia de que não mereces. Pois, deve ser isso. Não percebo muito bem. Não, há aquela ideia que cá neste país, há aquela ideia que a cultura não precisa de dinheiro. Que a malta, como faz as coisas por causa disso, não precisam de dinheiro, estás a ver? Não precisam de comer e comprar roupa. Isto tem a ver com a mentalidade. É, a mentalidade. Tipo, vais à Índia ou ao país mais pobre. Tem outro respeito por não, e pior, e acham que. E acham que o Estado gasta imenso dinheiro na cultura. Acham que gastam imenso dinheiro na cultura. Se tu fizeres as contas. O Estado dá mais subsídios à banca do que dá à banca. Por cada 100 euros. Imagina, se tu reduzisse o orçamento do Estado a 100 euros, vai 1 euro para a cultura, 1 euro em 100 euros, é imenso dinheiro, mano. É imenso dinheiro, estás a ver? E no entanto, sempre que se fala aí da malta do cinema e a malta não sei o que está aí a pedir mais dinheiro, esses gajos todos de direita, esses liberais todos dizem, o que é? Se a gente quer dinheiro, já não lhes chega. Acham que um euro é imenso, estás a ver? Também o acesso que eles têm à cultura, também a cultura para ele deles. É uma coisa um bocadinho diferente do que é para o resto da malta, não é? Estás a falar de que acho que não. Não, ou acham que é deitar dinheiro à rua. É. Quando a cultura dá muito retorno. Sim. Dá imenso retorno. Não, dá muito retorno, não é só isso. Os países em que investem, mesmo na cultura, vão buscar o dinheiro, percebes? Seja no turismo, seja nas produções bilheteiras, etc. Vão buscar o dinheiro. Não compreendo. Não compreendo. Pelo contrário, eu discordo logo em primeiro lugar. Porque há coisas que é possível contabilizar, mas que não têm uma tradução direta em moeda, percebes? Mas têm imenso valor que se pode contabilizar. A riqueza cultural de um povo é uma coisa que tem valor, percebes? Pode-se traduzir isso em valor real. Se fores ver, nós temos aí períodos de vazios culturais. Agora, por exemplo, estamos a pensar em que não há. Só tens aqueles que são conhecidos aí, talvez 4 ou 5, que andam um, parece que tem sempre sujas, que andam a sugar o que é mais. São aqueles já mais conhecidos, não é? Aqueles grupos que andam. Mas isso mesmo nos tempos de vacas gordas, esses estão sempre. Esses controlam. Assim que destapam o bolo, os gajos atiram-se logo, né? Nem deixam mais ninguém. O pessoal que é mais desconhecido, não sei o que é. E são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Mas é que isso em todas as áreas, é assim também, né? A música está em todo lado, nas artes, é isso. Há sempre assim uns coisas que confiam assim um bolo, que não fica só aí. Por assim está mais. É um bocado, é. E o pessoal novo que tem ideias novas e não sei o que é, muita de muitas pessoas tem que sair daqui, para conseguir isto, para dar um bom. Mas eu estou um bocado desanimado com isso. Um bocado. Mas é mesmo. É esquisito, tu vais tocar algum lado, vai ser igual. O pessoal está naquela parte do corpo e já está fazendo. Vocês têm um bom rendimento e não sei o que. E não conseguem pensar que pelo menos um dia que vai lá tocar uma música que distribui um, pelo menos. Pá, distribui. Não, esquece. Menos pedir para a malta jantar um bocado. Não, isso sim. Entendeu? Pá, coisas para tirar dinheiro para cima. Não, isso não é problema. E em termos de tempo também. Pá, acho que não. Prefiro não meterem mais nada e conseguir manter o nível de qualidade, percebes? Do que estar a meter-me mais qualquer coisa e depois. Vou-me esquecer disto, vou-me esquecer daquilo. Exatamente. Bem, vocês também.